Super Pop. Uma super pancada de som. Pega ela pra dançar, Juninho, assim, ó. Pelo cabelo, pelo cabelo. Segura aí, papai, bora pra cima. Sabe a primeira vez que me apaixono por alguém? Se me perguntar, não sei de onde vem. Eu sei que meu coração não quer parar de acelerar. E sem querer eu vou te buscar. Obrigado, Pioca, diz. Meu irmão, representante da Miúze diz, vem São Caetano, um abraço pra você. Aquilo foi algo surreal, como Cinderela eu vivi, ao seu lado momentos de amor tão lindos, a distância só faz... Bora lá, aqui. Bora pra cima, papai, ele é a primeira dama. Eu vivi com você, eu vivi com você. E a família Baladri, alô Pidão, alô Ian, alô Boca de Peixe da equipe do Marinho, com você. Eu vivi com você. Bora, Pichibu! Banda Plus, Banda Plus, envolvendo você. Sarari, sarirom. Olha o Heitor, pai, é o papai. Eu ligo banho na boca pra não estressar. Eu vou zoando na balada, tipo assim, sei lá. Minha ideia de balete, pipi, pipi. Ellison. Quando eu quero ficar aqui, ver se não some. Minha ideia de balete, pipi, pipi. Que eu uso, jogo fora só pra tapiar a fome. Minha ideia de balete, pipi, pipi. Te quero quando eu quero ficar aqui. É o Pop em São Caetano! Festival do Caranguejo! Encerrando com chave de ouro! LG apaixonada por Chicago. Live. Eu vou te amar, não consigo esquecer os beijos seus. Das noites de amor, oh, oh. Você me deixa. Deixa eu ir. Ellie Joyce, as primas do rock, aqui com a gente. Assim dá demais, dá demais. Nunca pensei que pudesse existir. Sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço, amor, não me deixa assim. É marcante! Você me pensou. E o meu amigo Luiz Almeida no Punch do Açaí. Olha o Punch, olha o Punch. Tudo que eu tinha pra te dizer. E o Pituba na roça também. Fala, Pituba. Pega a minha aí. Eu tinha pra você. É possível. Empresa Fruteira de Belense, todo mundo aqui no Pop, o André, o Max e o Vinícius, toda a galera curtindo de montão. Hoje, encerramento do Festival do Caranguejo, DJ Ellison sacudindo. Encontrei o amor. Opa! Mas sozinho estou, só não posso explicar. Porque o destino mudou nossa vida. São 40 anos. Alisson! Ah, tô assessorando a prova! Eu faço amor com o vazio que ficou sem você na minha vida. Vem e diz pra mim, baby, onde você está? de vigia, meu amigo Rui Leal, tá aí com a gente. Aí, Rui Leal, tu promete que vai levar o Pop no aniversário e não leva, hein? Aqui o Macalé cumpre, meu irmão. Tinha básica pra vocês aí. Quem já tomou mais de uma cerveja, mais de uma latinha aí, bota o bracinho pra cima. Quem já tomou mais de duas latinhas aí, bota o braço pra cima. Quem já tomou um pacote de cerveja hoje aqui? Agora pega só uma e toma valendo, curtindo essa aqui, ó. No sucesso, a mais completa de São Caetano. Celebra a família Gato a Jato, Elison. Gato a Jato, Jaune deu. Essa galera é velha guarda do golpe. Mais viver assim. A noite cai. Não te encontrei, meu amor. Não dá pra te esquecer. Filma aqui, filma aqui, filma essa galera, filma tudo. Bora que é fronteira hoje, papai. Não existe fronteira. Pra quê, pra quê, pra quê? Pra me segurar. Não existe barreira que eu não possa atravessar. E a família GDU? Todo mundo aí com a gente. Pra nos separar. Pode crer. A gente se ama. Na cama ou na lama. Eu respiro você em qualquer lugar. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, bagulho. E a família mocheirense aí. Aqui é o Fábio. São apaixonados pelo Bob! Voltaram, Raquel! Ô, Fábio! Obrigado! Eu sou maluca, eu sou maluca! E o meu parceiro Robson! Eu sou maluca, maluca por você, acabei de crer! Sou louca pelo Bob! Nari Ramani! Nari Ramani! Ramini também! Elas são apaixonadas pelo Bob! Aqui com a gente o Carlinhos de Curuçá. Alô, Carlinhos! Meu compadre Timbalada, meu irmão. Bora, Vingador, bora, Vingador, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Amigo de Leon, lá do Velho Peso, aí com a gente. Alô, de Leon, de Leon. sonhos nossos estão dentro de mim. E toda a equipe mesmo, equipe rosto, mesmo rosto, aí de vigia com a gente. Equipe mesmo, rosto. Todo mundo junto e misturado. Aquele sentimento, orgulho de momento, não levou nada, só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me falou. Ainda DJ Peter Live, DJ Peter Live, Live, Live, Live, Darielle João! Vamos junto que o bagulho não pode parar de jeito nenhum! Solta o batidão, solta! O bonde das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Aquece, aquece, aquece, aquece danadinho, aquece, aquece, aquece com o Alice Juninho. Bora, bora, bora, bora, bora, sim, ó! É apagado da memória. Quem que é? Como é que é? Quem não tem história é apagado da memória. Bora, bora, contando, fazendo a moça. DJ Alisson Elisão e DJ Juninho em ação. Com toda a força que vocês têm no pulmão. Agora, vai, vai! Lá vai! Alô, Pedrito da Vigia! Tá aí, né, meu irmão? Pode crer! Elisson. Você sempre me avisou, amor, larga isso tudo e vamos viver. Quantas vezes já chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger. E a vida, amor? Tá louca assim, parto pro tudo ou nada, sem saber se volto. Só tenho você por mim, então não me acordo. Um abraço ao Mal, lá da barbearia, e também o Luiz. Olivelas Clube, né, meu irmão? Galera do Olivelas Clube. Aquele abraço pra vocês aí, o Adriano da Coyote também. Desoberta até eu não te amo, sim. Você é a parte boa que existe em mim. Segura a onda, amor, rainha. É só apontar o dedinho pro céu e deixar rolar. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores. E a TJ Esporte! Toma! Acabou, acabou. Bobinho dançou. Você vacilou. Eu tô falando grego, não tô. Sucesso. Banda Delícia. Chega de semana, taça. Foxy, a de Mosqueiro. Ela e o Léo Lanches. E aí, Léo? Para amor, quem não me ama é pai a corporar. Lógico, bebê! Comigo não rola. Me deixou na solidão. E a Edna Cozinheira, nossa cozinheira oficial do Bob. A Edna Cozinheira, cozinheira do Tiveras Clube. Eu te amava assim. Luiz também, aí. Som TJ Esportes e também a Aninha, o Beto, todo mundo reunido. Rapaz, é muito show, meu irmão. É muito pop na nossa cabeça, meu irmão. Fala, galera, do comando Marizal, lá de Jassara Teua, meu irmão. Jonathan, aquele abraço pra você. O Lenilton, o Taílson, toda a galera, eles pediram essa. E as caçadoras de rock! De Marinduba, Kel e a Mônica! Ô, danada! E o coração, como é que tá? Eu sempre brindei meu coração pra não se apagar. Só não liga de madrugada, que isso não é problema. Não se entregar. Olha o coração! Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas esse coração, o que que é? Vagabundo, é? Mas veio você, me deixou em segredo, me desamou. Mas veio você. Quem tá solteiro, quem é sincero, canta bem forte! Vai! E eu? Podem? Joga o bracinho lá em cima, quem é filho de Deus. Joga o bracinho lá em cima. Agora começa a jogar para um lado e para o outro, assim, ó. Vai. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Todo mundo! Quem dá valor aqui em São Caetano de Velas? Bota o braço pro céu, bota. Vai, vai. Direita, esquerda, direita, esquerda. Puxa! Quero, quero fogo! Fogo! Fogo! Bora fazer, bora fazer! Joga pro céu! Explode! Eu tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém te chamando de meu bem. Os olhos se encheram de lágrimas. E agora tô num beco sem saída, porque te entreguei a minha vida e você só quis brincar com meu coração. Mas eu sei, a quem se faz, a quem se paga. E em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver. Quem já chorou pelo grande amor? Pode, pode, pode! Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Só como paraguelos, ó! Bora pro bagulho doido! Bagulho doido!

o quê? O Super Pop é meu vício. Meu! Meu vício. Meu! Meu vício. Meu! O Super Pop é meu vício. Meu vício. O Super Pop é meu vício. Meu vício. Meu vício. O Super Pop é meu vício. Meu vício. Agora joga essa mãozinha direita pro céu. A mãozinha. A direita. E com a esquerda, com a esquerda, aponta na veia, aponta na veia, oh, é pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira, oh. Semana, bro! É pop! É isso aí, Douglas! Eu não quero a nível amanhã, viu? Eu não quero a padrinhação amanhã, viu, Douglas? É o Pop Life, é o Pop Life, da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandida, sem simpatia nosso bonde é correria. Quem diria, eu de Camaro dentro da periferia. Olha o Denise, o Bandinho, Rafael, bandida, a Jamile, todo mundo junto. Quem diria, tá super vivo, bagulho doido, tá doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, vai mexendo no HD, vai mexendo no HD, vai mexendo no HD, revira! E ame quando não merecer, hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo até eu recordar. Era o quê? Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imagina o quanto. Quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Ellison. Sei que o nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. Não se nega pra você. E quando o DJ Ellison tocar a nossa canção, você não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Eu vi no seu olhar, enquanto te amava, delirava. Percebi que amava, mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Sei que não, até finge bem, mas é em vão, porque eu sei. E não desejo isso pra ninguém, por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar, vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro, até porque... Revejo também toda a equipe, não quer prestar. Não diz, te amo. O meu parceiro, o jogador Diego, não. Ei Diego, ele e o Matheus, aí com a gente, curtindo o Pop, não. Festival do Caranguejo. Não pode ir além. Vamos parar de... A todo mundo daquele jeito! Procurar alguém para amar. E pra não piorar isso... Benegripe amanhã, todo mundo vai ficar firme e forte. Não, umas duas semanas. Umas duas semanas, vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh. A nossa história chegou ao fim. Não, não, não, não. Nós vamos ficar por aqui. Bora, DJ Ellison, explode! I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. DJ Lohan, que tá tocando? DJ Ellison. Quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Aí o Caio chega pra Bruna e diz assim pra ela, como é? É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Ellison que tava tocando aí, já viu, é rock doido. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Ellison que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Alô, Belly! Gerente lá do Geladão, um abraço pra você. O Luke também da boate Estaleiro. Terminando aqui, todo mundo na boate até 7 da manhã. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Ellison que tava tocando aí, já viu, é rock doido. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Ellison que tava tocando aí, já viu, é rock doido. É, muito doido, muito, muito, muito, muito, muito. Ai, papai. Show. Sei como explicar a ti todo este meu sentimento. Ficar-te gravado em todos meus pensamentos. Ai, ai, ai, amor. Desde que te vi, roubaste meus sentimentos. Essa é da área, Santa Isabel. Viviane Batidão representou hoje pra todo o Brasil. Vai, DJ Ellison! Que não te procurei. Simplesmente você apareceu. Yeah. Ellison. Não me preparei pra suportar essa Esse é o Gui bate forte, né, meu irmão? Não, o Caco disse que ele não tá batendo é nada ultimamente. Um coração quebrado que. Canta, Vivi! Longe de você, não vou ficar longe de você. Te achei, não vou te perder. Tô livre pra amar você. Viviane Batidão, DJ Júnior Vidal e DJ Betinho estabelece o sucesso absoluto. Chega que o talentinho tá rolando! Alô? Tudo bem? Aham. Uhum. Aê! Tá pensando que eu sou o quê? O que que você é? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com mina de azer. Vai, vai! Gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Ela rebola gostando, isso aqui já deu pra você. Te liguei, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, tudo bem, tá com outro contagista. E quem mandou você brincar? Foi você tá em outro lugar. Esse que é o papo, o cara leva, mas não tem problema, fica feliz do mesmo jeito. Foi você tá em outro lugar. faço o quê? Sempre que eu quero, não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver. Tudo bem, tô com Hélice Juninho. Então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. E o quê? Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Segue o líder! E aí? Vem, vem. Abraço, amigo. 2019 vai ser um ano de bênçãos. Um, dois, deixa eu ver. Deixa o papo e deixa a menina bater na mesa. Ela desce. É mais uma do jeito. Vai ter concurso ou não vai ter? Prepara que vai ter concurso de funk já. O rei do funk tá aqui, ó. Tá aqui, ó. R$50 pra começar. Guilherme bate forte também. Tá nisso. Mais 50! Abraço o Nico aí do Uber. Sua esposa Sinara e também o William e Jailson. Cadê meu prefeito Macalã? Aí, DJ Ellison, solta som. Joga pro alto! Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos ver. Alô, Maílson! Tô cheio de... Quem tiver uma latinha! Quem tiver uma latinha, Elison! Vai, Maninho! Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Da minha ex, com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Ah, é? É mesmo? Quem já mandou a ex ir pra longe alguma vez? Quem já mandou? Pedrito, tá doido pra mandar a ex ir pra longe, né? É lá de vigia. Olha aí! Pra ex! Eu quero que a minha ex vai pra puta! Sabe por quê? Que se foda minha ex! Que se foda minha ex! Com ela não tem caô e eu canto na moral. Ex é o caralho, eu sou mais a minha atual. Vai. Eu tô aqui com o caseiro do patrão Irineu, o cara que cuida aí da mansão do Irineu, Alisson. Ele já tá daquele jeito hoje, papai. Chega chegando. Cheguei. E aí, se vamos terminar aqui, todo mundo do pop vai lá pra mansão do Irineu. Mas é que se exploda, porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar que eu cheguei. Amar, amei, gostar, gostei. Mas e agora as piratinhas não quero nem de graça. Pra... Não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. vai com suas amigas pra lá, vai pra lá. Cuidado pra elas não te dar perdido e vim aqui me dar. Coração tá gelado, a maldade na mente. Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem mente. O certo te sufoca, o prazer tá no erro. Tu não consegue me esquecer, isso te causa um desespero. Não sou Jorge Mateus pra sossegar, vivo naquele pique. Agora quem tá solteiro, quem tá solteiro, quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima, bracinho pra cima, bracinho pra cima, bracinho pra cima, canta essa aqui, ó. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Pra sair do chão! Olha o Marquinho, ele, o Mike, lá de Ananindeua, tá aí com a gente. Valeu, rapaziada. Tô namorando a Budweiser, amante das gobits. Quero que se exploda se o pai está em crise. Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje que o Denis tá fácil. Deixa bem baixinho. Quem é sincero, joga o bracinho pra cima. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Só quem é sincero, só quem é sincero. Bate na palma da mão, bate, bate. Down, down. Live. E a marca que veja a mulherada, me use, me use, me use, me use, diz. Chegou, o som do povo, começa a construção, poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som, todo negro você vai achar. Essa noite só quero dançar. Olha, Nelson, quem tá aqui com a gente? É o meu amigo Nilson Bala. Ele tá online aqui com a gente. Rapaz, eu vou te contar uma coisa. Uma tigela de açaí. E uma rede, papai. Alô, Nilson Bala. Do Mini Shopping. Deus é fiel. Ei, Nilson. Tamo junto, bro. Alô, Nil, Super VIP. Chegou, só no povo, começa a posição. Poderoso vai tocar. O que existe em qualidade de som. E o garçom japonês também. Aí, batata, não te preocupa. O garçom japonês sabe qual é o caminho. O gostei, melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor. Eu vou mando, é do DJ Brás. Oh, oh, oh. Quero dançar, venha sentir calor. É só amor. Vou viver a vida em paz. E vem. DJ Roberto, Elton também. O Elton Martins, sai com a gente. Cabo Sena. A galera de Vigia. Olha o meu Cabo Sena. E o DJ Roberto também. E a nossa equipe mete trilha, rapaz. Todo mundo aqui sacudindo geral, pode crer, meu irmão. Bora, São Gaetano. É pop! Live! Nossa família Sabotagem de Vigia. Aquele abraço, meu parceiro Luan, o Guga, o Cristiano. Arrepiadinho. Diretamente, toda a galera. Ah, rapaz, é uma galera de Macapá aí, meu galera. Rapaziada em São Caetano, um beijo no coração de todo mundo aí de Macapá. Muito breve, viu, maninho? Luan, Guga, Cristiano. Eles. Aqui curtindo o Pop Live! Levante as mãos e faz um S. Detona a metralhadora. Alô, Rai! Um abraço, meu secretário Júnior de Finanças! Naquele dia que me viu partindo, eu prometi pra você que voltaria. Eu fui buscar meus sonhos no garimpo, arrochando. Já tinha decidido ficar rico, pra todo mundo dançar um pouquinho, né, meu irmão? Pra te envolver, resolvi trazer todas as riquezas e colocar em você. Pra te convencer, aprendi a falar inglês. I love you much, vou te dizer. Você é o meu ouro negro, aos sondas marcantes te amei. Não dá pra esquecer meus beijos. Do teu lado não me falta nada. Então, rapaziada, é isso, da foto G3. Ouro negro, bate sua foto, entrega na hora. Antes te amei. Já circulando aí no salão. Equipe de foto G3. E aí, Genivaldo? Oi, bebê! A Mary também, Railane, Cris, Amiri e o Baleado Pescado. Cadê ele? Cadê ele, hein? Alô, Baleado! E o bonde dos perversos. Só tem perverso, papai. Égua, arrebenta, Cláudio Leal. Chega mais perto, vai. Quero te encontrar. Quero saber onde você está. Chega mais perto, vai. Quero te ouvir falar. Falar de amor pra quem não sabe amar. Não quero mais saber de nada. Prefiro te deixar em fugir na... E aqui é a bordo do Águia, o nosso amigo DJ Nenê. Ele que é o caseiro aí do seu Irineu. Aí, Nenê, ele e seu grande amor. Tá a fim de um romance, compra um livro. Se quer felicidade, vem viver de novo. Mas se quer amor, o Nenê e a Priscila. Mas se quer amor, tá a fim de um romance, compra um livro. Se quer felicidade, vem viver de novo. Mas se quer amor, mas se quer amor. E a galera de Belém, um abraço pra vocês aí. Alô, Vitória. Famoso Batista. Se minha vida erra. Vitória, Lívia, o Léo, toda a galera com a gente. Ninguém tem nada com isso. Eu posso fazer o que quero. Eu posso dizer o que penso. E ninguém manda em mim. Não vai pode ser você. E Bezerra! Já passei na sua vida. E o lance, De sua vida esqueci. Quem quiser que fale de mim, tô nem aí, tô nem aí. E pra ele só tenho a dizer. Vale agradecer também, com todo carinho, a toda a equipe de apoio, toda a equipe de segurança, hoje aqui no Festival do Caranguejo, a nossa equipe Cozema, grande abraço para vocês, uma belíssima segurança, realmente dando todo o apoio para todos os brigantes aqui no Festival do Caranguejo. É isso, assim que a gente gosta, viu? Minha liberdade tá aí, tá aí. Não devo nada a ninguém. E Blaster. Você é meu sol, você. E a família Sapeca de Vigia, aquele abraço, muita gente de Vigia aqui com a gente. Valeu, minha família Sapeca. Você é bom demais. E a noite acontece, teu corpo enlouquece, teu jeito de fazer amor. E aí, Cacô? Ele é Bruninha, Guilherme bate forte. E o Guilherme, teu corpo. Pensando em você, teu corpo nu me fez esculpir a imagem do prazer. Eu canto pra você. Alô, Bezerra. Eu vivo pra você. Agora somos um só. Ellison, Ellison. Tudo aconteceu. Foi só um sonho, acordei. Hoje sou só um. E o meu amigo Fishimu, Fishimu, Fishimu. Me dê de sonho com você. De Gênero, o caseiro do Irineu. Da Mega Pop Show. Acontece, teu ele e o seu grande amor, a Priscila, papai. É, bom é muito amor, meu irmão. Teu corpo nu me fez. E olha essa aqui, do meu parceiro Alanzinho. Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Essa música é muito firme aí, ó. Que assim vai ser mais fácil de entender. Chega aí, Nandinho. Vou começar agora com as perguntas. Doido, meu irmão. Quem te leva ao céu? A aqui, sentir vamos. Tirar do colchão. A e batata. Quem é que tira o seu mel? Vou tocar uma aqui pra ti, peraí. Deixa a molinha no chão. Não tenha dúvida quem. A te traz do céu pro colchão. Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão. Oh, acabou sua dúvida. Alanzinho, simplesmente romântico. Franquito Produções. Tá em dúvida? Não sabe se é normal gostar de dois. É o Águia de Fogo.